ofertas para você festejar de Honda Zero. Via Plus da Via Pol, impermeabilizante original para sua obra. Tensão no jogo, dor no corpo, Dorflex age no foco da dor e relaxa os músculos. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Estamos de volta com o nosso balanço final e vamos botar o povo para falar, Marcelo. Pois é, aqui eu repito, nesta emissora centenária, o povo fala. Fala, torcedor. Boa noite, Tony, toda a equipe aí. Rapaz, esses torcedores das sardinhas são engraçados, viu? Quando ganha, o Jair é o mundo. Quando perde, ninguém presta. O outro aí do lado de Conceição do Coitado disse que o time é time de Série B, rapaz. Como é que eu falo uma besteira dessa? Boa noite, um abraço. Aqui é Raimundo de Aramari que está falando, torcedor do Esporte Clube Vitória. Tá aí, o Raimundo de Aramari sempre participando conosco. Vamos a mais um? Fala, torcedor. Boa noite, a sociedade, Luciano Santoro, mais uma vez. Eu não lhe falei no início aí que o maluco tinha errado. Bota esse lateral maluco para jogar, tirar a cerveja do lugar que tava. Os dois centroavantes, botando os dois, nenhum. Deu nenhuma cabeceada a gol. Dois caras inúteis. Não tem como ganhar não, jovem. Sem centroavante, meu amigo, não dá. Fez um bom jogo, mas continua freguês do Flamengo. Pra fazer o quê? Pelo visto, pra ele, abriu a porta do hospício. Porque falou de maluco de um lado, maluco do outro. Lembrei daquele axé das antigas. Agora. É, abrir a porta do hospício. Meu Jesus do céu. E sai maluco. Fui longe agora. E vai maluco, né? De onda, tanto de doido que ele falou aí. Vamos dar mais um? Com a mão no bolso. Pra que eu fui lembrar desse diacho? Fala, torcedor. Olha, o Natal tá em casa já, viu? Natal tá em Ceará, uma hora dessa, fazendo não sei o quê. Acessar a tela de repente, lá uma coisa. Acontece lá, não tem nada pra fazer. Eu não entendi nada aí agora, viu? Boa noite, bancada. Cássio, então, está decretado. O Bahia hoje não tem qualidade para enfrentar os times de primeira prateleira do Campeonato Brasileiro. Não, ele tem qualidade. Boa noite, bancada. Não, ele tem qualidade para enfrentar. Agora, você tem que entender que hoje os principais clubes do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, são favoritos contra o Bahia. E contra a maioria. Não é só contra o Bahia, não, tá? O Bahia não é azarão contra nenhum outro time. Nem contra o Fluminense, nem contra o Cruzeiro, na minha opinião. Humildemente falando aqui. Contra o Flamengo e contra o Palmeiras é assim. O Bahia é azarão. Agora enfrentar pode. Tanto que enfrentou o Palmeiras, quase venceu, fez um bom jogo. Ano passado ganhou o Palmeiras duas vezes, lá e lou. Agora, e ano passado ganhou do Flamengo. Foi 1-0 pro Flamengo lá, 1-0 pro Bahia aqui. Enfrentar pode, agora ainda é inferior. E isso muitas vezes aparece em jogos como os de hoje. É isso. Vamos a mais um torcedor? Vamos. Aqui ele tem que ser voz. Madivaldo, Marlinho, Gonçalo. Não tem comparação. Flamengo e o Bahia. O Bahia, se ganhasse esse jogo, é zebra. Eu queria saber de alguns torcedores aí. A folha do Flamengo e a folha do Bahia. Não, o Flamengo tem um elenco. É isso. Falou um ponto importante, né, Tony? É, não, é importante. Foi ou não ganha jogo, não joga, mas foi ajuda pra caramba. Eu só não acho que seria zebra, mas também não acho que é obrigação do Bahia. Com certeza, foi uma derrota normal. Entende? Tipo assim, o Flamengo é favorito. Mas o favoritismo não quer dizer que vai ganhar o jogo. A outra equipe pode chegar e ganhar. Assim, você não vai dizer que o jogo Flamengo e. Vamos lá. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Quem é o favorito do jogo? Flamengo ou Cruzeiro? Pois é. É o Flamengo, né? Não. Mas o Cruzeiro ganhando é uma zebra? Não. Então a gente tem que tocar nessa toada também. Por aí. Eita, rapaz. Tá acabando o negócio aqui, meu cara. É mesmo? Tá desmotivada. Não, fica assim meio lá, meio cá. Por mim, né? Até o vamos acordar. É mesmo, velho. A gente não gritou um golzinho esse final de semana, né, bicho? Olha que negócio, hein, cara? Misericórdia. Olha que coincidência, desgramada. E nós tivemos 200 minutos para poder fazer. O que não faltou foi. Eu garanto a vocês que hoje o Bahia botou bola na trave, teve lance até de perigo, mas ontem foi um horror. Da tristeza. Digo porque estive à beira do gramado do Barradão no 0x0 entre Vitória e Corinthians e foi uma disputa de ruindade assim que eu não sei nem definir mais. Essa que é a grande verdade. Que coisa, que situação. Marcos Valença, um abraço, meu querido. Um abraço, senhor Tony Silva, amanhã, se Deus permitir. O quê? Público e renda? Teve renda e público, só não tenho aqui. Até porque tinha muita gente no estádio. Foram vendidos. E muita gente pagou. Vocês ficam vendidos, salvo engano. O Flamengo, 65 contra o Santos? Foi. Foram 3 mil que tinham sido vendidos em relação ao jogo do Santos, a menos. Então, se não me engano, foram 62 mil. Pois é. Pronto. E dinheiro é muito dinheiro. Eu não gosto nem de falar do dinheiro dos outros, então vamos seguir no nosso barco aqui. Amanhã, se Deus permitir, Tony, estarei de volta aqui no Esporte Mais a partir do meio-dia, trazendo as informações de Bahia e do Vitória nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza, então quarta-feira, 7 da noite, Fonte Nova, tem Bahia e Remo, Copa do Brasil. Cássio Cardoso, um abraço, meu querido. Um abraço, Tony, um grande abraço pro Valença, pro Góis, pra toda a nossa equipe e pra toda a nossa audiência. Amanhã no Bate-Bola estaremos juntos. Aliás, muito bem. Estaremos, muita gente, né? É muita boa gente. Boa folga. Muito obrigado, senhor. Eu não estarei. Marcelo Góis estará, né, Marcelo? Estarei na apresentação do Bate-Bola amanhã. Você vai apresentar o Bate-Bola? É. Ó, rapaz, cuidado, hein? Que beleza! Uma responsabilidade gigantesca, mas vamos dar meu babado, não. Não, vamos botar pra lá, daquele jeitão. E a gente bem faz aqui, amigo. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Beleza, valeu, minha gente. Final de jornada esportiva, agradecendo ao Silas Silva. Obrigado, meu querido. Também ao Adriano Júnior, ao Abraão, ao Lucas César e a você, principalmente, que está sempre acompanhando os nossos trabalhos aqui na Rádio Sociedade da Bahia. 2-0 para o Flamengo, com um gol de Arrascaeta aos 16 do primeiro e Lucas Paquetá aos 34 do segundo tempo. A gente agradece por sua audiência, por sua sintonia. E amanhã, então, temos o Esporte Mais, temos o Bate-Bola, mas temos também os nossos Bolas na Rede. Não é não? Amanhã tem. É, meu irmão. Tá pensando o quê? Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Ser parte de um time é mais que dividir a bola, é saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais, em um app completo, o Sicoob faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Cidadania é uma conquista, democracia fazemos todos nós. É pelo voto que a gente participa, sonho, futuro e solta a nossa voz. Se serve disso, não perde tempo, já tira o título ou fica regular. Se atualiza, faz a biometria, com tudo em dia vai poder votar. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título. Procure já um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Atenção, ouvinte, para a previsão do tempo em Salvador. Chuva. Mas a prefeitura trabalha o ano inteiro para você ter outra previsão. Segurança. São 583 proteções de encostas, 14 sirenes de alerta, sistema de alerta por SMS, o maior centro de monitoramento do Norte e Nordeste e equipes atuando o ano inteiro para reduzir riscos. Faça a sua parte. Em caso de emergência, ligue 199. Prefeitura de Salvador. Dias de chuva, previsão de segurança. No mercado. Nesse aniversário da Ares Motos, quem vai fazer a festa é você. Com uma Honda Zero na garagem. Elite por 16.590. Fan por 21.990. Twister CBS por 28.490. E Twister ABS por 29.590. Todas com emplacamento grátis. Isso sim é presentão pra você. Consulte condições. Aniversário Ares Motos. Essa é a Honda. Na Copa do Nordeste é sempre assim, coração acelerado, mão na cabeça, pescoço duro de tanta tensão. Cada lance faz a gente prender a respiração, cada ataque é um susto novo. E quando o jogo fica daquele jeito, aí você já sabe, toda dor também entra em campo. Mas relaxa, se a tensão bater forte, deixa com Dorflex, agindo no foco da dor e relaxando os músculos. Ele ajuda você a seguir torcendo até o apito final. Embasa apresenta Histórias que Conectam. O dia que chegou mesmo a água, que a gente abriu a torneira aqui, já caiu a água e agora a gente já ficou mais feliz, né? Junto com o governo da Bahia, a Embasa leva água tratada para mais de 10 milhões de pessoas em comunidades da capital e do interior. Quer saber como esse investimento muda realidades e vidas? Confira no YouTube da Embasa. Embasa e governo da Bahia, do lado da gente. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É o seguinte, tem coisas que a gente não precisa ver para saber, né? A impermeabilização é assim, se ela é bem feita, sua casa fica tranquila, ninguém nota, é vida que segue. Agora, quando ela fica faltando, aí todo mundo percebe o problema. Por isso, na hora de construir ou reformar, vá com quem entende do assunto. Vá de Via Plus da Via Pol, o impermeabilizante original da sua obra. Jornada Esportiva Sociedade. Oferecimento Pitu. Via Plus da Via Pol, o impermeabilizante original para sua obra. Aniversário Ares Motos, as melhores ofertas para você festejar de Honda Zero. Quando a tensão do jogo apertar, deixa com o número 1 do Brasil, Dorflex. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Brasileirão 2026. Uma direção pode mudar o rumo da sua vida financeira. Começa agora o programa da Prosperidade com Deus. Apresentação, Pastor Bruno Albuquerque. Que o Deus da Aliança abençoe você, sua casa, sua família, o seu domingo. Seja um domingo muito iluminado. Eu não sei onde você está agora. Em casa? No trabalho? Eu não sei se você está na rua, na academia, onde quer que você esteja. Que esse domingo 19 de abril seja uma bênção. Aumenta o som aí, porque o programa Prosperidade com Deus está no ar. Prosperidade com Deus. Sempre levando uma palavra de esperança, de ânimo, uma direção a você que quer ter uma vida de vitória. Olha, eu já quero te dar uma ótima notícia. Quer saber? Amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de nos encontrarmos aqui no maior templo do estado da Bahia. Ah, meu amigo e minha amiga, Deus quer fazer coisas grandes acontecer na sua vida. Por isso, não mude de estação, não sai daí. Eu vou começar com uma canção bonita, mas antes vamos àquele momento de reflexão. Uma palavra, ela pode mudar tudo. Momento de reflexão. Uma palavra muda tudo. A sua determinação é o que dá o primeiro passo para transformar esse dia em conquistas. Sabia disso? Comece sempre com determinação. Comece a semana com determinação. Quer uma boa determinação para esse domingo? bata o pé e diga, com chuva ou sem chuva, eu vou na catedral segunda-feira. Determine isso, defina, e você vai ver que Deus vai fazer maravilhas acontecer na sua vida. Nós começamos com essa canção muito bonita de Tiago Pérez, Eu Vou Chegar Lá. Eu ofereço essa canção para você que vai chegar aqui na catedral segunda-feira. Voltamos já. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim a promessa, um deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço, olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir, eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé, que ali cessou minha fé, eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui ali cessou minha fé. Eu vou chegar lá. Só até o sol raiar. cansado de esperar. Sem perspectiva, o desespero aperta. As suas finanças têm tirado a sua paz. Você precisa de um socorro. E ele existe. Nesta segunda-feira, a segunda-feira do socorro, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus e a bênção para os estudantes e universitários. O segredo para uma vida financeira de sucesso está no Pacto com Deus. Estamos apresentando o programa da Prosperidade com Deus. Apresentação, Pastor Bruno Albuquerque. Sabe por que você precisa de um socorro financeiro e às vezes ele nunca chega? Porque você tem esperado ele do lugar errado. Você sabe que o dinheiro atende a quase tudo. Mas quantos não são os bilionários que, quando chegam diante de uma doença quase que incurável, todos os bilhões não podem fazer nada, porque o homem não tem o poder sobre o dia da morte. Você sabe que uma autoridade, um gerente de um banco, um agiota, pessoas que têm nesse mundo algum tipo de patente, elas têm autonomia de fazer muitas coisas, mas chega uma hora que a pessoa não pode fazer nada. Porque o ser humano é limitado, o socorro dele é limitado. Você vê que quando a pessoa às vezes passa mal e vai num pronto socorro, ela recebe ali o primeiro atendimento, né, os primeiros socorros, e depois diz aqui, ó, a gente não tem estrutura para resolver aqui, tem que ir para um hospital maior, tem que ir para uma outra instância que foge da nossa capacidade. Você vê que assim é na vida financeira, em tudo. Por isso Davi disse assim, no Salmo 121, versículo 1 e 2, ele disse assim: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Ele mesmo responde dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ora, se ele fez o céu e a terra, ele não pode abrir uma porta para você pagar sua dívida? Se ele fez o céu e a terra, ele não pode enviar cliente para sua empresa? Ele não pode fazer a sua dívida reduzir? Ele não pode te dar condições de sair do aluguel? É claro que pode. Agora, esse socorro só vem para quem busca. Ezequias precisou de um socorro. Ele ficou em casa? Não, não. Ele foi no templo. Ele foi falar com quem dá o socorro. Davi, ele disse, é melhor um dia nos teus átrios do que mil lá fora. Porque quando você está diante de Deus, meu amigo, diante de Deus, tudo é diferente. Eu quero que você se prepare, se programe. Você tem tempo de se arrumar e chegar aqui. Dá tempo. Você que mora aqui em Salvador, você que mora na metropolitana, no interior, perto, nós temos recebido pessoas de vários lugares. Inclusive eu abro o programa, atenção, você que já é até da Universal e não tem vindo fazer esse pacto, eu abro o programa com a história desse obreiro de uma outra denominação. Nós não vamos dar o nome, ele preferiu não falar o nome, que veio a primeira vez, ele tem uma loja, uma empresa, na segunda-feira retrasada, e foi tão bom a semana, o movimento, ele fez a diferença, que na outra semana ele veio, me procurou, deu testemunho e trouxe a esposa dele ainda. Se a coisa não é boa, como é que a pessoa vai trazer outra? Isso é para provar para você que funciona. Se você vier, é simples. Se você sair da sua casa, pegar um ônibus, metrô, BRT, Uber, bicicleta, vir andando, vir de carona, vir de caminhão, vir de moto, vir de mais o que, dona Catarina? De patinete, até de avião. Não sei se quem está ouvindo, talvez até pelo aplicativo da Rede Aleluia ou pelo Portal Universal, eu não sei como você vai chegar, mas se você vier, mas vier com fé e dizer assim, ó, eu vou ouvir a palavra e eu vou crer nessa palavra, essa palavra vai mudar o rumo da sua vida. Ouça o que está acontecendo aqui segunda-feira no maior templo do estado da Bahia. Acabou agora a reunião das 19h30, eu estou aqui com um rapaz que ele é obreiro de uma outra denominação e veio a primeira vez segunda-feira passada fazer o pacto, não é isso? Sim. Conta aí pra gente como é que foi que você conheceu o pacto e a tua experiência. Foi através da rádio, vindo trabalhar, botei na rádio 95.9, aí tava passando lá vários testemunhos, eu falei, rapaz, vou conhecer o Universal. Tava chovendo um dia, parei o carro na loja e vim. Eu vim na Universal, vim, estacionei o carro e vim. Você trabalha em qual segmento? Eu trabalho com loja de iPhone, vendo muito iPhones. E aí a coisa, como é que tava antes de você fazer esse pacto? Rapaz, tava um negócio travado, tava devendo alguns fornecedores, porque algum fornecedor me dá crédito, né? Tava devendo alguns fornecedores, depois dessa semana destravou tudo, vendi todos os aparelhos, paguei os fornecedores mandaram mais aparelhos, me deram mais crédito, e tava vivendo, tô vivendo coisa sobrenatural. Em 7 dias a coisa assim destravou, extraordinário. Foi surreal, foi surreal. Inclusive trouxe até minha esposa hoje para participar dessa reunião. Também primeira vez sua? Primeira vez. Como é que foi a experiência de ter participado? Eu não conhecia, mas tem um preconceito assim, né? As pessoas falam um pouquinho mal do Universal. E aí você quando veio, constatou que é o que falam ou é diferente? É diferente, principalmente porque bate muito na palavra, né? Eu gosto muito, eu sempre gostei, né? Bate na palavra, né? É, eu sempre, desde que me converti, a Bíblia sempre me chamou muita atenção. Eu acho que o Espírito Santo trabalhou em mim através da palavra. Sim. E hoje eu senti muito isso aqui, né? Esse bater em cima. Tem a palavra. Tem a palavra. E tem a fé, que é o principal. Eu aprendi a ter fé aqui. Que você diz pra quem talvez está ouvindo na rádio, que fica naquela dúvida, ou até aquela coisa assim, será que eu vou ser bem recebido? A pessoa, mesmo sendo de uma outra denominação, ela pode vir, é tranquilo, ela é bem aceita ou recriminada? Ela é bem aceita, inclusive, como o pastor fala aqui, né? Faça a prova de Deus. Se você seguir essa palavra e Deus não fazer, tem alguma coisa de errado, né? É impossível você fazer e Deus não fazer na sua vida, né? É isso. Esse é o espírito. É isso aí. Faça como ele fez e trouxe a esposa a primeira vez. Faça uma experiência. É isso que temos a dizer. Que Deus abençoe a todos. Qual é a sua desculpa para chegar aqui quando eu falo de você fazer um pacto? Está aqui segunda-feira, não estou desmerecendo nenhuma igreja, religião ou denominação, não, por favor, não temos nada contra. Você pode continuar sendo católico, evangélico de outra denominação, espírita, não importa a sua religião. O que nós queremos é que você mude de vida, é que você saia desse aperto, é que você limpe o seu nome, é que você consiga dar a volta por cima. É isso que a gente quer. Agora fica difícil a gente conseguir te ajudar se você fica relutando. Ah, eu moro longe. Ah, não dá. Eu ia, pastor, era muito bom, mas eu parei. Ah, por favor, jogue no lixo as desculpas, gente. O tempo está passando, já estamos chegando em junho. O meio do ano está aí. E esse ano não pode passar em branco. Tem que ser um ano diferente. Mas para ser diferente, você tem que fazer coisas diferentes. A dona Regina começou a vir. Pelo linguajar dela, parece evangélica também, de outra denominação. Ela terminou falando de Melquisedeque. Deu para ver que é uma pessoa evangélica. Aí você vê, ela começou a vir. E o filho e a filha disse assim: mãe, o que está acontecendo? Eu vou com a senhora. E começou a vir. São adolescentes, mas Deus está fazendo a obra. Olha só o que está acontecendo aqui. Nós vamos entrar no santuário. A Catedral de Salvador se transforma no maior santuário de socorro do Nordeste do Brasil. O maior santuário. Você tem que entrar no santuário. Você foi escolhido para entrar no santuário. Se você vier com essa fé, quem entrar no santuário vai ter resposta. Se prepare, meu amigo. Falta pouco para você entrar. Você conhece os horários, especialmente às 5:30 da tarde, na poderosa vigília da viração do dia. Vai pegar fogo. Vai ser forte. Dona Regina, conta pra gente o que aconteceu. Essa reunião era tudo o que você precisava. O nome da senhora? Regina. E de qual bairro? Cosme de Farias. Conte a vitória depois desse pacto. Entrei com um casamento falido, em crise, lá destruído, né? Que tava muita briga a gente. E a vida financeira destruída. Hoje estou com um lar restaurado, casamento restaurado. Até nem porta tinha no meu quarto, a casa própria. Não conseguia ir pra frente pra reformar. Hoje a fachada da casa tá reformada, toda branca, azulejo branco. Janela de igualzinha aquela que eu queria, com vidro espelhado, coloquei. E o marceneiro teve lá em casa essa semana pra colocar a porta linda em minha casa. E uma bênção financeira muito grande pra mim e pro meu esposo. Meu filho de ver tanta bênção, ele disse que iria vir. Ele e minha filha. Cadê o filho? Ele ali, ele é um. Dá um alô aí. Isabel, tá ali, ó. De tanta bênção. Ele disse que queria vir. Minha mãe, eu tô ouvindo Deus na sua vida. Deus abençoe a senhora. Cansado de esperar, sem perspectiva, o desespero aperta. As suas finanças têm tirado a sua paz. Você precisa de um socorro. E ele existe. Nesta segunda-feira, a segunda-feira do socorro, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus e a bênção para os estudantes e universitários. O segredo para uma vida financeira de sucesso está no Pacto com Deus. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor inquebrável, inabalável. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, eu tenho certeza que Deus tocou em você. Agora, o que que você precisa fazer? É decidir. Hoje é domingo, amanhã segunda-feira. Nós estamos aí há 24 horas praticamente desse encontro aqui na Catedral de Salvador. Dá um jeito para você chegar aqui. Não olhe, se você convidar alguém para vir e a pessoa não quiser vir com você, vem sozinho. Mas não falte por nada. Você conhece os horários, de preferência às 5:30 da tarde, mas vem com fé, porque quem vier nesta segunda-feira e crer na direção, Deus vai dar a você o socorro que você precisa. Tô te esperando que na Avenida CM 4197 será uma bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um grande abraço do seu amigo Pastor Bruno e até amanhã. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer. Eu quero, Senhor, te obedecer. Você quer um motivo para estar segunda-feira no maior templo do estado da Bahia? Não, não. Não temos um motivo. Temos 10. Acompanhe agora 10 motivos para fazer uma aliança com Deus. A nossa empresa, que é uma empresa que trabalha com a Petrobras, nós passamos por auditoria com 2 fiscais da Petrobras e mais 2 auditores. E não é fácil. Eles chegavam 8 horas e saíam 18, 19. E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, nós conseguimos ser auditados e tudo na santa paz. Deu tudo certo. Tudo deu certo. E aí o Senhor abriu as portas, estou empregada e o Senhor me deu um apartamento ainda de presente. Estou sendo bem abençoado, graças a Deus, muita demanda de orçamento, orçamento se transformando em serviço pela glória e graça do Senhor. É uma casa que nós tínhamos no interior, estava muito travada. E já saiu, já consegui vender a casa, o dinheiro já caiu na conta. Qual o resultado dessa aliança com Deus? Graças a Deus, só vitória. As vendas, elas aumentaram com o quadro reduzido de funcionário. Então a gente está com um quadro menor e vendendo mais do que a gente vendeu em todo um ano e meio. Tinha uma casa para vender há 2 anos, saí daqui segunda-feira e um casal me procurou à tarde e solucionou tudo de uma forma muito rápida. Depois da aliança de inquilina, Deus me deu uma sala, ainda pela metade do preço que está valendo nesse prédio aqui, né, na Avenida CM. Aí a oportunidade veio e as vendas, clientes que foram, Deus trazendo tudo de volta e só bênçãos, pastor. Tinha uma moto velha, tinha vendido há muito tempo, e agora tá só com carro e agora foi comprar uma moto nova. Moto nova? É, zerada. Qual o resultado depois que o senhor fez essa aliança com Deus? Eu tenho conseguido aumentar meus negócios aí e consegui reformar a loja do Bom Joia. Troquei a fachada toda aí, eu tenho a porta zero lá. A vitória que na semana passada o senhor determinou, tá sentado aí, que na próxima segunda, seria hoje, teria algo para contar, né? Aí eu tava parado, desempregado há um tempo. Um processo seletivo na empresa, aí quando foi na terça passada, aí a empresa me chamou, aí comecei. 24 horas. 24 horas. No Templo Maior. Avenida ACM, 4197. Em frente ao Shopping da Bahia. Sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos e amados de meu Pai, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que o nosso Senhor Jesus enviou para guiar os seus discípulos aqui na terra. O Espírito Santo é o substituto de Jesus aqui na terra. Que maravilha, hein? Então, aqueles que ouvem e atentam para a palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre eles para que possam saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para suas vidas. Veja só, amiga e amigo, já fiz a minha unção aqui com óleo, já ungi aqui toda a terra, eu fiz a unção aqui para com aqueles que vão participar dessa campanha do Pentecostes. Eu não sei quem são, mas eu sei que Deus sabe. E eu fiz aqui a oração em nome do Senhor Jesus para que eles recebam o Espírito Santo nesse dia de Pentecostes. Então, como eu estava falando, Deus, amiga e amigo. É espírito. Deus é espírito. O que quer dizer? Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus é racional. Mas ele tem alma também. Mas ele é espírito. E na Santíssima Trindade fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fala da alma. Mas Deus tem alma. Ele sente. Ele nos criou com o mesmo sentimento. Mesmo sentimento que você tem, eu tenho, todos nós temos, Deus tem. Mas o mais importante é o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é Espírito. Deus é verdade. Deus é justiça. Deus é a palavra encarnada. Então, nós podemos, se você raciocinar, você vai entender que Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Tudo que ele faz é perfeito. Ele criou e cria o bem. Só que, assim como nós, humanos, também investimos no bem, mas às vezes o bem se desvia para o mal, não é? Que foi o que aconteceu com Lúcifer, anjo perfeito, ele não tinha carne para cair na tentação da carne, mas ele tinha uma vontade própria, e a sua vontade própria o fez desejar, almejar o trono de Deus. Quer dizer, ele foi perfeito, ele foi criado perfeito, com sabedoria e etc, etc, mas ele caiu, ele quis seguir os seus instintos. Então, Deus o expulsou lá dos céus. A mesma coisa se repetiu no Éden. Deus fez Adão e Eva perfeitos. Não tinham defeito nenhum, nem verruga tinha, nem uma pinta de mais no corpo, nada disso. Eram perfeitos e tinham tudo na perfeição, os animais, as flores para embelezar todo o jardim, os legumes, tudo era perfeito, tudo era perfeito, não havia parasitas, nem parasita havia. Mas quando o homem também rejeitou a palavra de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, quando o homem se voltou contra a vontade de Deus, pronto, ele deu poder, o poder que Deus lhe havia dado. Deus havia dado poder, autoridade, domínio sobre toda a terra para o homem. Ele tinha domínio sobre tudo, inclusive os animais, ao ponto de dar nomes aos animais. Não foi Deus que deu os nomes aos animais, não. Foi Adão. Deus lhe deu essa condição de dar nomes, de batizar os animais. Mas o homem também se voltou contra Deus. Foi expulso do jardim. Quer dizer, você casa, gera um filho, uma filha, e você dá o melhor para o seu filho e sua filha, o melhor. Você faz o melhor que você pode por ele. Mas, enquanto é criança, inocente, pura, a criança obedece. Mas quando chega uma determinada idade, a criança quer fazer a sua própria vontade e não quer se submeter aos seus pais. Isso aí é que aconteceu no céu, aconteceu lá no Jardim do Éden, e aí nós temos um mundo rebelde, um mundo cruel, um mundo mau, um mundo que jaz, que está enterrado no mal, no inferno. Jesus veio e foi obediente até a morte. Para quê? Para que servisse como sacrifício em favor daqueles que aceitam a sua palavra, que obedecem a sua palavra. Então, quando a pessoa vive no pecado, por pior que seja, por mais abominável que seja, mas ela, por livre e espontânea vontade, ela decide, não, eu não vou fazer mais isso não, porque isso que eu estou fazendo, isso é para o meu prejuízo. Então ela deixa os seus pecados e começa a andar de acordo com os pensamentos de Deus, quer dizer, com a obediência. Então ela vai colher os frutos dessa obediência, que é a paz. Primeiro é a paz, primeira coisa que acontece no relacionamento entre nós e Deus é a paz, quando nos voltamos para ele. Não é religião, não. Não se trata de religião A, B ou C, igreja A, B ou C, nada disso. Se trata é o seguinte: a palavra de Deus. Pela palavra ele trouxe à existência as coisas que não existiam. E pela obediência à palavra dele, que é a obediência a Deus, o que não há na vida da pessoa, que é paz, então, através da obediência, da atitude, da ação à palavra de Deus, então a pessoa recebe a paz. Você quer paz, minha amiga e meu amigo? Todos querem paz. Eu duvido que haja alguém que diz, não, eu gosto de guerra, eu gosto. Ninguém quer guerra. Mas só o diabo e os seus filhos. O diabo e seus filhos, claro, gostam de guerra. Mas Deus nos tem dado a paz com ele. Primeira coisa, para você ter paz consigo mesmo, primeiro você tem que ter paz com Deus, porque é impossível uma pessoa ter paz consigo mesmo sem primeiro ter paz com Deus. Então, quando você crê no Senhor Jesus, então a paz se faz presente por causa da sua fé, não por causa dos seus méritos. Não, não é pelos méritos, mas você escolheu, você decidiu na sua cabeça obedecer. Aí sim você entra em paz. Deus faz a paz com você e aí você vai começar a colher os frutos dessa obediência que traz a paz. É como o apóstolo fala aos Gálatas. O apóstolo Paulo diz assim: não erreis. Quer dizer, quando o Espírito Santo fala não erreis, quer dizer, ele dá a gente a opção de acertar, ou não é? Não erreis, quer dizer, andes no que é certo, faça o que é justo, o que é correto, o que é íntegro. Até mesmo, por exemplo, você limpou o seu nariz, né, com um lenço de papel, se você joga no chão, fora da lata do lixo, isso é injustiça, isso é ruim, isso não é bom para a natureza, nem muito menos para o próprio ser humano. Então, o que é justo, o que é injusto. Então, quando uma pessoa realmente entra em paz com Deus, ela observa até as coisas insignificantes, que aparentemente são insignificantes, mas que são importantes. Então, Deus fala, não erreis, não erreis, que quer dizer, você tem condições de acertar. Se você erra, é porque você quis errar. É você que fez a escolha. Você está me assistindo nesse momento e diz assim, realmente, eu errei quando me casei, eu escolhi mal. O que que você vai fazer agora? Você vai voltar ao primeiro amor. Isto é, você vai voltar para Deus. Primeiro vai resolver o seu problema com ele. Você tendo paz com ele, então você vai ter paz com o seu cônjuge. Mas primeiro você tem que resolver o seu problema com Deus. É cada um por si. Eu não posso resolver o problema dos meus filhos, nem os meus filhos podem resolver os meus problemas. Cada um tem que decidir por si só. Cada cabeça uma sentença, né? Que a gente ouve muito falar. E aqui Deus fala, não erreis, não erreis. Você tem condições de acertar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não erre. Muito bem. Deus continua dizendo o Espírito Santo, Deus não se deixa escarnecer, zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Bem, eu tive esse entendimento com 19 anos de idade. Foi quando nós entregamos nossa vida, nosso destino, nosso futuro, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, tudo nós entregamos para Jesus. E a partir dali, ele foi me dando orientação e eu fui acertando. Errei várias vezes, muitas vezes, mas voltava ao primeiro amor e começava a acertar novamente. Então, entre altos e baixos, graças a Deus, pela ação direta do Espírito Santo, nós tivemos cabeça para começar a acertar. E o primeiro acerto meu, depois do meu encontro com o Senhor Jesus, foi o casamento. E eu sabia disso, porque eu via os problemas que os meus irmãos tinham em seus respectivos casamentos. Eu falava: meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu peço que o Senhor me dê uma pessoa que venha me completar, que venha me fazer feliz de verdade. Eu não quero casar com qualquer pessoa. Eu não quero me entregar para uma pessoa que vai me trazer problema. Nem quero levar problema para ninguém. Eu quero uma pessoa que tenha o mesmo espírito, que sirva a ti, que seja uma pessoa temente a ti, que seja uma pessoa de Deus, selada com o Espírito Santo, tenha o mesmo espírito que o Senhor me deu. Graças a Deus, eu pensei, e graças a Deus, quando eu me casei bem, e desde então eu fui feliz. Graças a Deus, eu fiz a minha escolha. Eu não ganhei na loteria, não, negativo, mas eu procurei uma pessoa da família de Deus, uma pessoa que fosse temente a Deus, não temente ao pastor, à igreja, à religião, não, é temente ao próprio Deus. E graças a Deus deu tudo certo, dá certo e vai continuar dando certo. São 54 anos de convívio e que jamais vai haver separação, nunca, a não ser quando o Senhor nos chamar. Mas tá aí um exemplo claro, claríssimo, que você pode entender. Você colhe hoje o que você plantou ontem. Não coloque a culpa em Deus, não. Foi você que escolheu. É claro que o diabo soprou, o diabo inspirou, o diabo tentou, mas Deus, na sua palavra, fala com clareza: não erreis, não erreis. E você sabe quando erra e você sabe quando acerta. Você tem consciência, porque você tem uma inteligência. Se você aposta em algo que traz dúvida para dentro de si, então isso não é de Deus. Mas se você aposta em algo correto, justo, certo, que vai realmente ao encontro de Deus, do que Deus quer, pensa e manda, então você está plantando a boa semente e vai colher os bons frutos. Então, esse mundo está uma peste, por quê? Porque a família, a célula máter da sociedade tem sido destruída. Casamentos esculhambados, uniões sem casamento, sem Deus, sem nada. É o inferno, você sabe. Eu não preciso nem falar, porque você já sabe o que é isso que eu estou falando. Esse mundo é um inferno, porque a célula mater, que é o casamento, a família, não tem sido considerada. Então o mundo está dessa forma. Os filhos já nascem rebeldes. Por quê? Porque é filha de fulano, mas está sendo criado por Beltrano. É filha de fulano que se envolveu numa aventura aí fora. Então essa criança cresce cheia de traumas, de complexos, de problemas. Infelizmente é assim. Aí você vai ver depois que aquela criança se torna adulta e aí rebelde. Aí a coisa fica ainda pior. De qualquer forma, está aqui escrito: Deus não criou o mal, ele só criou o bem. Porém, o bem que ele criou se voltou contra ele. Na primeira vez, lá no céu. Na segunda vez, no jardim do Éden. No jardim do Éden, jardim da felicidade. Mas na terceira vez não falhou. Jesus veio e deu a vida dele por aqueles que nele creem. Aqueles que nele creem. Então, amiga e amigo, aprenda isso, aprenda essa lição. Você colhe hoje o que plantou ontem, então você aprendeu. Ih, que besteira que eu fiz. Eu realmente ontem eu fiz aquilo, agora eu estou colhendo fruto. Você vai colher amanhã o que você planta hoje. Então você tem sabedoria, você tem cabeça, você não precisa ser religioso, não. Você não precisa nem crer em Deus, não. Você sabe que se plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Não tenha dúvida disso. Se você plantar rebeldia, você vai colher rebeldia. Rebelião. Sempre vai ser assim. Não tem jeito. Se a lei da vida é a lei deste mundo, Deus avisa, não erre. Não erre. Não venha depois reclamar. Essa é a realidade. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Bom, o bispo, eu já sei agora que eu sou responsável pelos meus desacertos. Tudo bem? Você quer acertar? Começa a seguir a palavra de Deus. Começa a obedecer a palavra de Deus. Não, eu vou voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? É voltar aos princípios que Jesus ensinou. Você já esteve na fé, você já esteve bem na fé, mas caiu. Houve um tropeço na sua vida e você caiu. Você pode voltar e começar do zero. Apagar o seu passado e começar do zero. Desde que você obedeça. Acerte. Acerte ao voltar ao primeiro amor. A obediência à palavra de Deus. Porque você experimentou o bem quando você começou a obedecer, não foi? Então, começa novamente. Por isso que a gente está trabalhando forte para esse dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, que é dia 24 de maio, nós estaremos todos num só espírito, numa só fé, num só coração. Eu vou fazer possível e todo possível para estar lá no cenáculo, em Jerusalém. Se houver condições, claro que se a guerra continuar até lá não vai dar, mas se tiver paz, nós vamos lá para estender as mãos para toda a terra. E quer seja você da igreja A, B, C, D, não interessa. Se você pertence a alguma igreja, se não pertence à igreja, se você entrar nessa fé conosco, então nós estaremos orando por você. E você pode receber o Espírito Santo, que vai lhe dar cabeça, inteligência, sabedoria, para você saber o que plantar, para poder saber o que vai colher. Você vai já acertar a partir do momento em que você acertou na semente, na plantação. Entendeu, amiga e amigo? Essa é a fé inteligente, que nada tem a ver com a religião A, B, C, D, nada disso. Igreja A, igreja fulana de nada disso, tem a ver com a inteligência pautada na palavra de Deus, na palavra de Deus. Essa é a fé inteligente, é a fé que faz a diferença. Se você quiser, no dia 24, nós estaremos, 24 de maio, estaremos orando numa só fé, num só espírito, por todo o globo, todas as nações. Está aqui, eu tenho aqui o globo, ó, vou mostrar para você, vendo? Eu oro por isso aqui. Eu já ungi aqui hoje e vou continuar fazendo como se estivesse ungindo a sua cabeça, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. João Batista batizou com água, mas vocês em breve serão batizados com o Espírito Santo. Dias de preparação para o dia de Pentecostes, quando algo inédito aconteceria sobre todos os que obedeceram, se prepararam e aguardaram. E essa espera foi recompensada pelo Espírito de Deus. Nesta mesma fé, estes dias têm sido de preparação. Todo início de dia, unja a sua cabeça, determinando o revestimento do poder do alto, e o Espírito Santo virá também sobre você. Neste domingo, o segundo domingo, dentro dos 50 dias de preparação, rumo ao dia de Pentecostes, às 9:30 da manhã, com o Bispo Macedo, e também às 7 horas e às 18 horas. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não posso aqui viver correndo atrás de coisas e em função de pessoas. Tudo é vaidade. A vida passa tão depressa. Sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade. Não posso me prender a nada. Em breve eu vou partir pra morar com meu Jesus por toda eternidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. encontro do ser humano com Deus. Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência desse lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz, onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza. O altar nos devolve a alegria. Nossos temores. O altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus. Encerra-se neste momento a rede de rádios autorizadas a transmitir a mensagem amiga do Bispo Macedo. And I should've known better to light a world as beautiful as. Agora, pela rede Aleluia. And the one ever said it with words. Programa Falando de Amor, de Amor. Bispo Guaraci Santos. Oi, gente amiga, gente querida, bom dia. Boa tarde ou boa noite, a depender de onde você me ouve. Nós vamos agora trazer algo muito importante para você. Se eu não colocar no ar, eu sou agredido pelo público. Vamos ao quadro Cantinho do Amor. Pode soltar. E agora, Cantinho do Amor. Meu nome é Nina, eu sou casada com Ney há 3 anos e gostaria de declarar meu amor por você, Ney. Quero te dizer que eu te amo muito e que a gente venha permanecer até o fim. Te amo, meu amor. Beijo. Cantinho do Amor. Forte, né? E é por isso que quem carrega dentro do peito o amor inteligente, não falta a terapia do amor. Como aconteceu com a Mara e o Guilherme. Aconteceu, não acontece toda quinta. Eles não faltam a terapia do amor. Quando eles se conheceram, ela tinha só 15 aninhos. Aos 17 foram morar juntos. E aí? Você imagina no que o Guilherme se transformou ou se manifestou? Não em nada. Ela é que virou uma pilha por causa do ciúme. Aí você entende, quando você ouve o testemunho da Mara, o que o nosso Deus quis dizer quando disse que é melhor morar num canto do telhado do que com a mulher rixosa dentro de casa. O que mudaria isso? Só Deus. Aonde? Na terapia do amor. A história é muito forte, vale a pena ouvir até o fim. Pode soltar. Ouça o que acontece na terapia do amor. O seu nome? Mara. Mara, e você? Guilherme. Guilherme, quem chegou primeiro ou chegaram juntos? Eu cheguei primeiro, Bispo. Mas vocês já estavam juntos? Estávamos separados. Ah, vocês estavam separados. Sim, senhor. Você está há quanto tempo com ele? Quanto tempo juntando tudo? 13 anos. 13 anos. Sim, senhor. Me conta a sua história com ele. Como é que foi? Então, antes, Bispo, de nós chegarmos na igreja, eu era uma pessoa muito insegura, muito ciumenta. E ele, por vezes, não me dava atenção, né? Cuidava outras mulheres. Você conheceu ele com que idade? Com 17. 17. Sim, senhor. Quanto tempo depois vocês já estavam juntos, ou casados, ou morando juntos? Vocês casaram ou foram morar juntos? Na verdade, o bispo, eu conheci ele com 15 e nós ficamos juntos com 17. E daí eu tinha 17. Aí nós namoramos um mês e já fomos morar juntos. Que isso, Gertrude? Sério? Sim, senhor. Apenas um mês, tu já juntou os panos e foi embora? Sim, senhor. Ele veio devagarinho trazendo as coisas pra minha casa. Você pediu pra ter problema. Sim, senhor. Você também. Sim, senhor. É muito pouco. Com um mês, então, vocês decidiram morar juntos. Sim, senhor. E a partir daí? E, inclusive, eu agredia ele, bispo. E eu não conseguia segurar ela. Ela manifestava assim, não tinha jeito. Mas você é desse tamanhão, rapaz? Você não reagia? Eu tentava segurar ela, mas mesmo assim eu não conseguia. Graças a Deus ele não reagia. Sim, senhor. Mas chegava a que ponto essas agressões sua nele, essas brigas físicas? Ah, eu deixava ele todo marcado, assim, de arranhão e também agressão verbal, né? Eu falava muitas palavras que ofendiam ele. Quando você descobriu que tinha uma terceira pessoa? Aí, primeiramente, eu agredi ele, né, mais uma vez. E aí, depois, eu não conseguia nem levantar da cama, né? E daí, era difícil, porque eu estudava na época, então eu não conseguia nem ir para as aulas e ir assim, me arrastando. Porque ele era o meu Deus, então era como se tivesse tirado o meu chão. Então, eu sofri muito, né? E aí, eu começou a me dar eu tinha vontade de matar ele e a outra pessoa. Você chegou a planejar isso? Na minha mente, sim. O que você pensava em fazer com eles? Eu pensava em pegar eles na... Porque ele, como eles trabalhavam juntos, né? Em ir na saída do trabalho, que com alguma coisa, assim, como... Né, eu não sou... Nunca fui uma criminosa, então eu pensei, bom, pegar um pedaço de pau muito grande, chegar por trás e bater na nuca, que vai cair direto. Você tinha uma mente criminosa, né? Agora, nem o fato de saber que ela estava com depressão profunda, abatida numa cama por causa de você, isso mexeu com a sua sensibilidade? Você estava cego mesmo pela outra pessoa? Sim, sim, estava cego. Eu tinha, até antes, eu tinha saudade dela, mas se eu via ela, eu tinha nojo. Ah, então longe dela você sentia saudade? Eu sentia saudade. Mas quando encontrava? Eu não conseguia. Qual foi o teu momento mais crítico? Eu sempre digo que fundo de poço e encontro com Deus acabam ficando muito próximos, separados por uma linha fininha, tênue. Que momento mais crítico foi esse que te empurrou para a Universal e como é que você descobriu a igreja? Então aí eu obedeci, né? E aí eu comecei a ir a fundo. Ele não estava contigo? Não, senhor. Quando você começou as correntes, ele estava com a outra mulher? Sim, senhor. Você morava com outra mulher ou só estava namorando? Não, só estava namorando. Namorando? Sim. Não morava com ela, você não foi morar com ela? Não. E aí? E aí então eu comecei a lutar nas reuniões, né? E aí eu comecei depois também a entender que primeiro eu tinha que lutar por mim para depois por ele, né? E a partir daí, você veio com ela para a igreja? Sim, senhor. E como é que foi sua reação na igreja? A partir do momento que você ouviu a palavra, você logo decidiu ou demorou, como é que foi? Não, já não sei mais. Aí a gente até fez. Aí você se firmou? Sim, senhor. E conta para mim a evolução dele, como é que foi mudando? E a que ponto chegou? Quem é ele hoje? Mas primeiro conta o processo. Então, tanto ele quanto eu também precisava mudar, né? Então, ele foi começando a aprender, até nas as palestras da terapia, a me dar mais atenção, né? A ter cuidado, carinho comigo. Aí depois ele, né, parou de conversar com outras mulheres, de, né, ter interesse por outras mulheres. Inclusive, no meio disso, a outra pessoa ligou para ele, né? E eu estava na faculdade, e aí ele me falou que ela tinha ligado, né? E ele cortou, trocou o número do celular, então ele veio mudando, né? E aí a partir das atitudes dele, eu fui tendo, né, mais confiança nele, e buscando em Deus, eu fui tendo a minha segurança. Você é batizada com o Espírito Santo? Sim, senhor. Você também é? Ainda não? Não. Quanto tempo faz que você está na fé? 8 anos. 8 anos. Sim, senhor. Mas descreve ele hoje. Hoje ele... Até que ponto essa tua luta valeu ou não valeu a pena? Quem é o homem que tem do seu lado hoje? Hoje ele é um homem de caráter, né? É um homem abençoado. Só por Deus mesmo ter transformado tanto. Tanto ele quanto eu. Mas por que você tá chorando? Tá com saudade da dor? Não, senhor. Ah, tá amarrado. Tá emocionada, né? Sim, senhor. Porque valeu a pena, né? Sim, não foi da noite pro dia? Não, senhor. Não foi mágica, foi um processo. São 8 anos, né? Sim, senhor. Você está na igreja. Define ele como marido. É um exemplo. Como cristão. É um exemplo também. E ela como esposa, define. É um exemplo também Sempre me espelho nela, assim. Não bateu mais em você? Não, senhora. Não te agrediu mais, não? Não, senhora. Mas também você tomou juízo, né? Se não tivesse tomado, tava apanhando ainda. Ou seja, tua casa hoje é um pedaço do céu. Sim, senhor. Mudou. Mudou. Mudou ou melhorou só? Mudou. Transformou. Sim, senhor. Esse é o Deus que a gente serve. Pra falar de amor, é preciso a gente ter essa emoção. Razão de toda a minha inspiração. Eu pensei que no mundo tantas vezes me enganei ao dizer te amo a quem jamais amei. Quantas vezes me deixei pela ilusão. Mas você revelou todo o meu lado espiritual, me mostrou o amor melhor que o amor carnal, muito além do corpo e do coração. Meu escudo, meu destino eu entrego em tuas mãos. E nada neste mundo é melhor que teu amor divino. Só você merece a minha adoração. Meu escudo, meu destino.